Esse é o DJ Elias Concordiense, o DJ das mixagens, produzindo mais um CD aqui no estúdio PE Produções. Produção e mixagem DJ Elias para todo o Brasil. Banda Nativos, Swing Bujaruense. Quando lembro do seu cheiro, que sofrência, viu? Quando penso no seu beijo, meu coração acelera de desejo. Não posso suportar, só de falar o seu nome, a paixão já me consome. Toda vez que eu te encontro, você some. Não posso mais ficar sem ter você. Assim não dá. Me diz onde você está. Quero tanto te dar amor. É frio a cada noite. Eu preciso do seu calor. Me diz por que você não vem. Se eu não tiver você, não sou ninguém. Vou te procurar te encontrar. DJ Elias Concordiense, mixando e produzindo um dos melhores CDs do Pará. Só de falar o seu nome, a paixão já me consome. Toda vez que eu te encontro, você some. Mas fica uma noite a mais sem ter você. Assim não dá. Me diz onde você está. Quero tanto te dar amor. É frio a cada noite. Eu preciso do seu calor. Me diz por que você não vem. Se eu não tiver você, não sou ninguém. Você não sou ninguém. Vou te procurar até te encontrar. Até DJ Elias Concordiense, mixando e produzindo um dos melhores CDs do Pará. Garota, não que sofrência, chore, viu? Não chore, não chore. Rocha, Rocha. Por ele, garota, não chore. Não chore, não chore por ele. Sei que tá difícil pra você, mas também não tá fácil pra ele. Todo dia ele tem me ligado perguntando por você. Sei que seus pais não querem essa união, porque ele não é homem de verdade pra você. Esqueça desse amor sem futuro, e o amor maior do mundo um dia chega às vezes sem querer. Garota, não chore, não chore, não chore por ele. Garota, não chore, não chore, não chore por ele. Seus estudos é garantia de um bom futuro, e o amor dessa criança que ainda vai nascer. Mas se não for para ser pra sempre, mas que seja inesquecível. E na batalha da vida, o primeiro passo pra vitória é a vontade de vencer. Garota, não chore, não chore, não chore por ele. Garota, não chore, não chore, não chore por ele. Davidson Reis, a nova onda de Icoaraci. E banda Vírus Musical. Produção e mixagem DJ Elias para todo o Brasil. Sei

outros 90 deixa pra eu beber até ela aparecer. Alô, frentista, esse encontro eu vou gastar com álcool. Me tira da reserva, põe só 10 no carro. Os outros 90 deixa pra eu beber até ela aparecer. Alô, frentista. DJ Elias Concordiense, tá na hora da sofrência. Solta o som aí, DJ. Que sofrência, fazia tempo que eu queria te encontrar. Eu e você, por tantas vezes já cruzamos nosso olhar. Uma mulher assim tão decidida me cheira a perigo. Só não me olhe nos olhos, pois desejo sua boca. Safado machão, eu me entrego de corpo, alma e coração. Vem me provocar outra vez, que eu assumo esse jogo. Sua proposta indecente, se eu der ok, vai em frente. É uma miragem, já posso até imaginar sua nudez. Amor, relaxe, você vai ter a sua hora e a sua vez. Eu sou do tipo que sei provocar sussurrando no ouvido. Vou deslizar no seu corpo só usando minha boca. Te pegar do meu jeito, não, não brinque comigo. Quero mais que uma noite, quero que me provoque. Quero que me enlouqueça e que dance comigo. Eu vou te dar um aviso, sou rei da sedução. E vou te dizer, não vai dizer que eu não te avisei. O quê? Você tá mexendo com fogo. Minha proposta é indecente. Não vou sair da sua mente. Banda Charada. O segredo foi descoberto. Cheiro de amor no ar, essa vontade, esse desejo de amar. Sinta, toque o meu corpo cada vez mais junto ao teu, nesse jogo de sedução. Eu e você, você e eu, nós dois juntinhos, dançando a rocha. E aí depois você, você, eu e você, eu, terminamos lá em casa. Concordiense, o consagrado, fazendo a galera dançar. E já está sofrendo, né? Mas que sofrência. Cansei de te procurar, te bater no seu apartamento, tentando reconciliar. Primeiro dia. Corações, de Concórdia do Pará, para todo o Brasil. Cansei de te procurar, de bater no seu apartamento, tentando reconciliar o nosso relacionamento. Mandei mensagens, te liguei, pra reviver a nossa história. Você não quis se preocupar. Tive que sofrer mais uma vez por... certamente do meu amor um grande duvidor. Provavelmente pensou que meu sentimento fosse ilusão. E dos meus sonhos você se esqueceu sem perceber que eu até estava apaixonada e queria ter você pra mim. E certamente ficou pensando que eu não fosse nem saber. Infelizmente eu vi você sair com outro alguém. Inutilmente eu tive que sofrer mais uma vez, porque eu te amei tanto. Lamento, mas não posso perdoar você. Banda Açaí Pimenta. Dias com Cortiense, tocando a saudade moderna. Oh, yeah, yeah. Que sofrência, viu? A noite sonhei com você, do amor que perdemos, do amor que tanto sofremos e agora estou perdido. Você dizia que me amava, pelas minhas costas me enganava. Por isso que o nosso amor tem fracassado. Talvez não saiba quanto te amei, mas eu sempre chorei. Mesmo que nunca o meu amor não tenha notado, seus lábios me diziam te amo e seus olhos me desprezavam. Acredito, eu te amei, te adorei, não te quero ver. Yeah, yeah. Sofri até o fim, não te quero ver. Yeah, yeah. Eu te amei, te adorei, não te quero ver. Olá, DJ Elias. Agora, o show é com você. Marrocha, Rocha, Rocha. O que você tá fazendo aqui? Se eu te falei pra não mais voltar. Não adianta insistir. Eu te avisei que tudo ia mudar. O amor acabou. Nossa paixão. Você teve a chance de voltar e não voltou. Preferiu calar e não falar do seu amor. Pensou eu ia te aceitar, se enganou. Você faz de mim seu sonho de madrugada. Tá com a luz apagada, tá com medo de acender e não me ver. Tá sofrendo tudo que você me fez. Você teve a chance pra voltar e não voltou. Preferiu calar e não falar do seu amor. Pensou eu ia te aceitar, se enganou. Você faz de mim seu sonho de madrugada. Tá com a luz apagada, tá com medo de acender e não me ver. Tá sofrendo tudo que você me fez sofrer. Agora cê tá vendo o que é provar do próprio veneno. tá fazendo aqui? DJ Elias Concordiense, o DJ que manda ver. Eu vou lutar até te conquistar com esse meu lindo olhar. Só sei que te quero demais. Não quero outro rapaz que me dê amor. Oh, oh, oh, oh. Dirce Silva, simplesmente envolvendo você. DJ Patrick da Kenner. Eu vou lutar até te conquistar com esse meu lindo olhar. Só sei que te quero demais. Não quero outro rapaz que me dê amor. Oh, oh, oh, oh. Só sei que te quero. Detonando geral, a gente se liga em você. E toda vez que eu te vejo, você desperta o meu desejo. A minha perna fica bamba, o meu corpo enlouquece pra te dar um beijo. E você sabe que eu te quero. Por isso deixa eu sofrendo assim. Mas eu não vou dar mole, não vou dar rajada de amor. Você vai ver e vai gostar de mim. Tá, tá, tá, tá, tá, tá. Vou metralhar seu coração. Vou metralhar de muito amor. Vou acertar no peito pra atingir o seu coração. Vou metralhar seu coração. Vou metralhar de muito amor. Vou acertar no peito pra atingir o seu coração. Walter Júnior, a sensação do Arrocha. Te vejo, você desperta o meu desejo. A minha perna fica bamba, o meu corpo enlouquece pra te dar um beijo. E você sabe que eu te quero, por isso deixa eu sofrendo assim. Mas eu não vou dar mole, não vou dar rajada de amor. Você vai ver e vai gostar de mim. Tá, tá, tá,

Produção e mixagem DJ Elias, para todo o Brasil.